Olá, olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Antena Web Show. Convosco está Carlos Bonaparte nesta terça-feira, dia 31 de dezembro de 2013, um programa que hoje será mais pequeno, porque daqui a bocadinho vamos ter as 12 mais do ano 2013. É certo que é uma alusão às 12 mais do Brasil, mas ainda assim é uma... um espelho, vamos chamar assim, daquilo que é então, como é que eu posso dizer, basicamente, daquilo que se ouve, pronto, enfim, num dos países que fala português, e é uma alusão também àquilo que se pode ouvir aqui, porque há algumas músicas que são realmente também sucesso aqui em Portugal. Nós temos música sertaneja que também aqui em Portugal se ouve bastante, não é? Pois muito bem, ouvintes, a edição de hoje não vai ter rubricas, vai ser apenas música e, claro, música com animação. Vamos trazer aqui, por exemplo, os Santa Maria, que nos vão trazer a música Tudo para Te Amar, é a primeira. Logo depois seguem os Milênio com Meu Universo És Tu. São duas grandes músicas nesta edição do nosso programa que dá o nome de Antena Web Show, uma edição que hoje então vai ser um bocadinho mais pequena. Também não vai ter intervalo, que é uma das novidades da edição de hoje, é que não vai ter intervalo. Portanto, vamos trazer aqui nesta edição do nosso programa, músicas só mesmo para animar a malta. Tanto serão portuguesas como... não, depende, não é? Espero que gostem. Eu sou o Carlos Bonaparte e depois com muito gosto que estou convosco nesta edição do nosso Antena Web Show, a última do ano 2013. Vamos à música! Preciso de ti. Ready. verso és tu, minha canção de viver. Tu és o raio de luz que sustenta o meu ser. Esta musiquinha dos Millennium, meu universo, este grande som, este matando saudades do ano de 1999. Vamos seguindo com mais música nesta edição, agora para ouvir aqui no canal 1 da Antena Web, Portugal é Sexy, música bem mais recente, trazida aqui pelo grande Belito Campos. Para ouvir também música dos Irmãos Verdade, vamos ficar com... Só mais um beijo. São duas músicas diferentes, com ritmos diferentes, mas assim, ótimas para balançar. Neste é o último dia do ano 2013 e eu sou o Carlos Bonaparte. É com muito gosto que estou consigo. E atenção, porque daqui a pouco quero fazer algumas alusões ao que o ouvinte pode esperar para o ano 2014, que está quase, quase a chegar. Para já, Belito Campos com Portugal é Sexy. Portugal é Sexy. Dá-lhe com muito amor, dá-lhe com muito amor. Tem garinas bonitas, tem damas de encantar. Não há mulher mais linda.

cá está esta música trazida aqui pelos irmãos Fradadas. Chama-se Só Mais Um Beijo. Para trás, Chico Benito Campos com Portugal é Sexy. A forma como música africana, luso-africana, vamos chamar assim, porque a expressão portuguesa entrou, ou afro-portuguesa, como quer, enfim, pronto, a música africana de expressão portuguesa, a forma como ela entrou aqui no nosso país, foi espetacular. Pois é, ora bem, ouvintes, vamos ter para 2014 novidades que eu quero falar desde já ao nosso auditório. Primeiro, os ouvintes que estão no grupo Antena Web, e já são mais de 3.140, e tem vindo a aumentar o número, mas diziam então que os ouvintes deste grupo, desde já, poderão contar com uma maior atividade no nosso grupo. Vamos começar a partilhar mais links dos nossos programas, mais informações sobre o grupo Antena Web. Enfim, espero que gostem dessa remodelação da comunicação para o nosso auditório. O que também vai regressar é o Twitter, que também vai trazer aos nossos ouvintes, novamente, pequenos informativos, como uma notícia, como um programa, um link para um programa. Vamos ter aqui, precisamente, a oportunidade de comunicar mais perto com pessoas que fazem parte, digamos assim, de uma rede social diferente, ou de um microblog, para ser mais correto. Simultaneamente, é aquela coisa. São públicos diferentes, mas o objetivo é o mesmo, que escutem esta estação e que 2014 seja um ano de expansão para o Grupo Antena Web, que 2012 recolheu-se, 2013 manteve-se, 2014 pretende voltar, como se diz, como está na moda, não é? Pretende voltar aos mercados. Pois muito bem, é apenas uma das novidades. Vamos para já seguir com mais música. Trago-vos agora os Némanos com Dançando Kizomba. Grande música esta. Foi mais uma das que fez muito sucesso. Logo depois, um grande álbum de 2013 que dá pelo nome de Samba com Furaná, da cantora Tita. O tema que nós vamos ouvir é precisamente o tema que dá nome ao álbum, ou seja, Samba com Furaná. Mas não te preocupem, porque os ritmos de África não acabam por aqui. Vamos para já à música. Eu volto depois de Tita, mas deixo-vos para já com os Némanos e o tema Dançando Kizomba. Dançando que

samba com funaná, tinta. Para trás ficou a música dos... Oh, dos choque, dos Némanos, dançando kizomba. Isto tem tudo a ver porque a música que vem a seguir é mesmo dos Undershock. É verdade. Vamos meter saudades dos Undershock e dos Mini Stars. Lembram-se deles? Ah, pois é. Agora um momento de nostalgia. Na altura, a pequena Suzy Gonçalves cantava em 1989 o tema Um Beijo Meu, a música que pertence a Terence Trent D'Arby, creio eu, e a música chama... Bom, agora... Bom... Ah, ok. Não, estava aqui a confundir. Estava a confundir as músicas. Não, a música pertence... Não, porque o início é igual. A música pertence a Donovan. E a música chama-se Ciro da Kiss. Mas a versão portuguesa chama-se Um Beijo Meu, cantado pelas Onda Choque, do álbum Mais Bonita, em 1989. Vamos também ficar com os Mini Stars e o tema é Segredo. Ah, pois é, Segredo, é. Vamos conferir estes dois temas. Também ouvimos os mais pequenos, não é? Que agora são grandes, que é uma coisa muito curiosa. Eu acho piada, porque nós vemos... o percurso destes artistas, destes pequeninos da música. A maior parte deles, é certo que não seguiu a carreira musical, mas ainda assim ficaram para a história, hein? E cantavam bem, eles cantavam bem. E não havia autotunes como agora, nem coisas do género. Não era como agora. Agora afinar as vozes é muito mais fácil. Na altura não era assim tão fácil. E eles cantavam bem, realmente cantavam. Vamos conferir então estes dois temas. Começamos com os Onda Shock e Um Beijo Meu. Quem te entregar esta carta, tu sabes quem é que escreveu. E para além das frases que enviou, recebe um beijo meu. Vou falar-te desse tempo em que andavas ainda cá neste liceu. Espero que te um beijo meu. Quem me dera ir na casa, ficar onde tu estás, ou então que o tempo voltasse um pouco atrás. Quando alguém te entregar esta carta, a saudade apertar e recebe um beijo meu. Quando entregar esta carta, tu sabes quem é que escreveu. E para além das frases que envio, recebe um beijo meu. Um beijo meu. Um beijo meu. Mas não vou contar. É segredo. E não insistam, pois não quer falar. É segredo. Você gostava, mas não vão gozar. É segredo. O meu segredo é para guardar. É segredo. É meu, é só meu. Foi uma coisa que me aconteceu. Eu tenho um namorado chamado aconteceu. Pensamos em casar, mas é tudo em segredo. Estas coisas de... dois, um gato e um cão. E três assoleiadas com televisão. Se eu disser que sim, ele não diz que não. Ele é o kinky do meu coração. É meu, é só meu. Foi uma coisa que me aconteceu. Aconteceu. É muito curioso ouvirmos essas músicas e, bom, percebe-se, e eu, pelo menos eu acho isto, percebe-se, quer pelo instrumental, quer pela simplicidade da letra, quer até pela voz da pequenina, percebes que esta música é mais antiga, embora tenha mais qualidade, porque esta música é uma restauração de Renascença, portanto é uma coisa diferente. Mas realmente fica a saudade destes tempos que lá vão, não é? E ainda faltam os Gajinhos Frescos, que é outra banda que não vai passar aqui hoje, mas um dia destes, quem sabe. Vamos à música com mais temas agora internacionais. I Will Love Again, da cantora Lara Fabian, e logo depois Celine Dion, com o tema A Trouble Night. São as próximas duas desta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show, e daqui a pouco mais novidades que eu tenho para lhe dar, sobre, mais especificamente, amanhã. Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And if all the talk is crazy and you don't know what I mean, does it really matter? Just as long as I believe, I will love again. Though my heart is breaking, I will love again, stronger than before. I will love again, even if it takes a lifetime to get over you. Heaven only knows I will love again. People never tell you the way they truly feel. I would die for you gladly if I knew it was for real. So if all the talk sounds crazy and the words don't come out right, does it really matter? If it gets me through this night, I will love again. Though my heart is breaking, I will love again, stronger than before. I will love. from falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. Música ouvintes nesta edição do nosso programa. Agora vamos até Itália. Ah, pois é, vamos até Itália para ouvir dois temas que eu acho bonitos. Non c'è, da cantora Laura Pausini, que é uma música assim bem mexida até, pelo menos nesta versão sobretudo. Vamos depois também ficar com Fuoco nel Fuoco. As duas músicas são mais ou menos da mesma altura, embora a versão original de Non c'è até seja mais antiga, seja ainda da década de 90, mas esta mixagem que vamos aqui ter a oportunidade de conferir faz parte do álbum Ritorno da Te, que é uma espécie de best-of da cantora Laura Pausini, só que contém também alguns inéditos. Vamos conferir nesta edição esta mesma música, ou estas mesmas duas músicas, esperando eu que o estimado ouvinte goste desta sequência musical. Quero dizer-lhe que eu sou o Carlos Bonaparte e depois, com muito gosto, estou consigo aqui no canal 1 da Antena Web. Daqui a pouco, não se esqueça que há novidades. Vou contar coisinhas sobre amanhã, aqui no canal 1 da Antena Web. Fique por aí, vamos para já à música Laura Pausini con Non c'è, logo depois Fuoco nel Fuoco de Eros Ramazzotti. Rispondi più al telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia. Senza risposte ai miei perché, adesso cosa mi resta di te? Non c'è il profumo della tua pelle, il respiro di te sul viso, la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli, non c'è che il veleno di te nel cuore, non c'è via d'uscita per questo amore, non c'è, non c'è più. Yeah.

Já cá estamos ao auditório, depois destas duas músicas, Foco no Foco de Eros Ramazzotti, antes Non C'è de Laura Pausini. Conto-lhe agora, nesta edição do nosso programa, que amanhã, no dia 1 de janeiro de 2014, vamos ter uma edição especial aqui no Antena Show. Esta edição especial vai servir para, por uma parte, apresentar a nova grelha, a nova, como quem diz, é a mesma, mas com algumas alterações, e também falar-lhe de como é que vai ser o nosso próximo dia 4 de janeiro, que é o dia em que Antena Web assinala o seu 4º aniversário, e portanto vamos ter aqui uma emissão, ou um dia, aliás, muito especial, quer no Canal 1, quer na Antena Best, e que pena que o Canal 2 não está já no ativo para fazermos também companhia nesta festa fantástica que vai ser assinalada no próximo dia 4 de janeiro. Juntando a isto está o Twitter e também o nosso Facebook, que vão estar especialmente nesse dia em plena atividade. Vamos trazer aqui nesta edição do nosso programa músicas deste, ou seja, da manhã, músicas que vão complementar estes espaços informativos, onde vamos rever toda a grelha e também vamos dar a conhecer o que é que pretendemos que seja o ano de 2014 para o Grupo Antena Web, com esse especial enfoque para o dia 4 de janeiro, então o dia do nosso 4º aniversário. São novidades que espero que vão de encontro àquilo que procura quando ouve a Antena Web, quando está sintonizado connosco aqui no Canal 1, canal1.radioantenaweb.info, ou na Antena Best em best.radioantenaweb.info. Também se pode sintonizar na live, através desse endereço, live.radioantenaweb.info. Mas a forma mais simples de chegar até nós a qualquer um destes três canais, ou até do próprio arquivo da Antena Web, que também sofrerá alterações já agora, basta aceder a este endereço, www.radioantenaweb.info. Vou reforçar este endereço, www.radioantenaweb.info. É porque a partir daqui vai ter acesso aos três canais, a qualquer um dos três, basta escolher, e também ao arquivo da Antena Web. Pode ficar tranquilo, porque a qualquer momento pode mudar de canal, ou seja, vai ao site, no menu tem escolher outro canal, e aí rapidamente muda de canal. Isto é um bocadinho assim, faz zapping nos canais da Antena Web. Vamos à música com mais dois temas, que eu espero que goste. Agora, para ouvir dois temas provenientes da Roménia, vamos ficar com Asia e o tema Inima Mea. Para ouvir também Aker de Sentimenta, o sucesso mais recente da cantora Alessia, ou Alessia, melhor dizendo, que está também a fazer muito sucesso na Roménia, também aqui em Portugal algum, e tem então o nosso tempo de antena, por assim dizer, aqui no nosso Antena Show. Vamos à música, agora com os Asia, ou as Asia, que era uma girls band de 2005. A música chama-se Inima Mea, que quer dizer meu coração. Bom dia! Yakutina shi inima, inima mea, shi ascundo bagagem pe onde va. Yakutina acolo na América, sa unasia. Tine și inima, inima mea, și ascundă-n bagaje pe undeva. Iau cu tine acolo, în America sau în Asia. Ia cu tine și inima, inima mea, și ascundă-n bagaje pe undeva. Ia-o cu tine acolo, în America sau în Asia. Mai cu perdeaua trasă și cu lumânări multe pe masă. Ai amintiri Alessia Acker de Sentimente. Pois muito bem, música com a qual ficamos nesta edição, e também quero dizer-lhe que vamos ter alterações no nosso arquivo. Alterações, que é como quem diz. Para já, a nossa agenda de espetáculos vai começar a ser atualizada novamente a partir do dia 1 de janeiro, ou seja, a partir de amanhã. No caso, a agenda será atualizada a cada sexta-feira. Será então a altura em que nós vamos atualizar a agenda de espetáculos com todas as informações que tivermos, ou tantas informações quanto aquelas que pudermos, no nosso site. A agenda está desatualizada, mas vai manter-se atualizada então com regularidade a partir do dia 1 de janeiro. Neste caso será de 3 a 10, de 7, 24 para aí fora, ou seja, será. Enfim, será portanto uma agenda atualizada de sexta em sexta-feira. Então, quanto ao nosso arquivo, vai ser atualizado de quinta em quinta. Vamos trazer nesse espaço, nesse dia, vamos colocando sempre um ou outro programa, um ou outro locutor. Vamos trazer motivos que, espero eu, interessem ao estimado ouvinte. Pois será com muito prazer que vamos continuar a cultivar o nosso arquivo. É verdade. Pois é. E o que vamos também continuar a cultivar é música, porque isso também é importante para um dia como o de hoje, não é? Festivo, uma animação, esperando eu que goste das músicas que vou trazendo aqui para si, que está desse lado, sintonizado no canal 1 da Antena Web, em canal1.radioantenaweb.info. Vamos continuar com a música, dizia eu, agora ao som de... Como é? Eu não sei se lembra desta. Lady Hear Me Tonight, de Mojo. Lembra-se? Ah, pois é. É uma música bem dançável esta. Logo depois vamos ficar com os Chicks. Ah, é de propósito, velho. Sabe como é que se chama a música dos Chic e não Chics? A música dos franceses Chic chama-se Soup for One. É a música da qual os franceses, os também franceses Mojo, se inspiraram para fazer esse êxito do ano de 2000. Vamos ficar com estes dois temas, uma comparação entre passado e mais passado. Esperamos que gostem. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou convosco no canal Antena Web nesta edição do Antena Web Show. Vamos à música! Cause my feeling is just so right as

Volta ao auditório nesta edição do Antena Web Show. É uma intervenção rápida esta. Está a precisar de energia? Então vamos ficar com DNA da renovada. E que renovada! Vanessa Camargo, quem a ouviu e quem a ouve. Vamos ouvir essa música DNA, para ser mais preciso, da cantora brasileira Vanessa Camargo. Vamos também ficar com outra música, desta vez da cantora latina. Eu não sei qual é a nacionalidade dela, mas é latina. Jennifer Lopez, que nos traz Waiting for Tonight. São as próximas duas de uma edição que espero francamente que esteja a ser do seu inteiro agrado. Vamos à música! Some people say that I'm a monster, and I could say that they were wrong, but I'm bad, and I can never change it. I'm bad, I'm bad. My head is feeling so conflicted. How can I be so damn addicted? You know that I am playing. You know if you wanna go. My DNA. volta depois desta música de Jennifer Lopez. A música chama-se... que grande música é esta? Isto, Vila, estou a falar consigo. Isto é para grande estas músicas. Chama-se Waiting for the Night. Para trás chegou também DNA da cantora Vanessa Camargo. Agora está a precisar que... Enfim, a precisar de se animar, não é? Vamos ficar com o que faz falta. É animar a malta. Agora é a versão dos Zeca Sempre. Logo depois vamos ficar com um tema um bocadinho mais calmo, mas que... Por acaso é engraçado que uma das pessoas é a mesma. É o Tazé Santos, não é? Acho que é assim que ele se chama. Dos Perfume. E que por acaso também canta com o Zeca Sempre. E é também o homem dos sete instrumentos. Eu acho que é mais o homem dos sete grupos. A música que vamos ouvir logo depois é o homem dos sete instrumentos com a Luana. Chama-se Tu Vais Querer. São as próximas duas desta edição do nosso programa. Espero que gostem. Vamos à música com o Zeca Sempre. E o que faz falta? A raiva nunca foi vencida. O que faz falta? O que faz falta é animar a malta. O que faz falta? O que faz falta é animar a malta. O que faz falta? Quando nunca a infância teve infância. O que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta. Ultrapassar todos os medos. Princesas, dragões, índios e cowboys. Tu vais querer. Tu vais querer. Saltar, correr, mudar, viver e pensar que é ser. Chegamos ao final desta edição do nosso programa Antena Web Show. Uma edição hoje um pouco mais pequena, é um facto. Mas, bom, acho que é a vida tem dessas coisas, não é? Eu vou-me despedir do nosso auditório. Espero que tenham gostado desta seleção musical que preparei a pensar em si. Vou deixá-lo com mais três momentos musicais. Vamos ficar com Andreas Johnson e o tema Glorious. Também com os Cranberries, recordando Just My Imagination. E, por fim, um mix que eu adoro este mix. Anos 80, tem grandes músicas, são cerca de 10 minutos, mas vai valer a pena. Ouvintes, eu despeço-me por agora, desejo a continuação de uma ótima terça-feira. Amanhã, dia 1 de janeiro de 2014, voltamos a encontrar-nos para uma edição especialíssima de 3 horas, o Antena Web Show no seu tempo normal, mas com conteúdo diferente, em que vamos falar mais abertamente sobre a nova grelha de programas, que não será grande, não será assim tão diferente, mas vai ter algumas alterações. Vamos também ficar nessa altura com vamos também ficar nessa altura com como é que eu posso dizer, pronto, com um momento. Eu francamente espero que goste dessa seleção musical, dessa edição em que vou falar também do próximo dia 4 de janeiro. Está tudo a postos para trazermos uma edição especialíssima, ou um dia especialíssimo no nosso 4º aniversário. Mas, até lá, ainda há muito para ouvir e para já deixo-vos com Andreas Johnson e o tema Glorious, como já disse, depois Just My Imagination, dos Cranberries, e para fechar este set, esta mixagem de cerca de 10 minutos, onde vamos conferir grandes sucessos. Estando bem feita, eu para já despeço-me. Ouvintes, boa passagem de ano, fiquem bem e até amanhã, às 10. Here she comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this treasure man, and I'm ready to chase it all. And she like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway to her rhythm of mais agradável, graças à companhia do Canal 1. This is a